Solta o play, DJ. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Oh yeah, oh yeah. E hoje, continuando a nossa série de grandes compositores do cinema, dessa vez vamos falar de um maestro especial, atípico dos que a gente fala, porque são maestros ocidentais. Esse aqui é um maestro oriental, do cinema oriental, o grande Joe Hisaishi. Sim. E hoje aqui pra me ajudar nessa playlist está Dri. Olá, gente. Já que nós estamos inspirados espírito de Ghibli, né? Eu acho que ainda na euforia de EA, finalmente o cast saiu. Obviamente a gente tinha que dar esse presente adicional pra vocês, porque o trabalho desse cara é fantástico. Eu amo ele. Ah. A gente colocou, fiz questão de colocar músicas de todos os filmes, inclusive dando um destaque principal pros filmes nos quais ele é o compositor, mas só isso não é suficiente pra te mostrar a beleza e a majestosidade do trabalho dele. Então é por isso que essa playlist vai ser feita. Pois é. Então, essa playlist então abriu com uma música de um filme que eu gosto muito, porque o Joe Hisaishi, ele não faz só trabalho além só da Ghibli, né? Sim. Ele trabalhou em cinemas, live actions também. Uhum. Então a música que vocês começaram escutando, estão escutando de fundo, é de um filme muito tocante chamado Okuribito, ou conhecido internacionalmente como Departures. Ele é muito tocante, ele é muito bom, ganhou uma porrada de prêmios quando foi lançado. É só pra dar um resumo rapidinho do que ele se trata. Ele fala de um cara que ele tá num interior do Japão, numa cidade do interior. Ele acaba trabalhando com uma profissão meio atípica, que ele trabalha meio que numa casa funerária, só que fazendo um ritual para as pessoas que já morreram, com seus familiares, preparando o morto no quê? No preparando, sim, fazendo a maquiagem nele, botando roupas típicas, a reza, todas as massagens e movimentos corpóreos para o morto ser preparado para ele ser cremado. Então tem todo um ritual religioso por cima e todo um preconceito que as pessoas têm, mas não notam a importância dele, como ele é importante. E esse filme mostra uma ligação muito importante para a família, valorização da vida, como você fica triste quando a pessoa querida se vai, e esse cara acaba demonstrando esse respeito muito grande e você acaba respeitando muito a profissão dele que ele acaba tendo. Então, é uma mistura muito grande, né, de música de fundo, porque o cara é um violonista também, música clássica, e ele acaba tendo esse emprego, e é uma noção incrível que você fica chorando com alguns acontecimentos dessa história. Vale a pena ser visto, eu recomendo muito. Mas vamos começar a nossa playlist pra valer, cara, que são os trabalhos mais marcantes do Joe Hisaishi, né? Sim. Que são os trabalhos com o Estúdio Ghibli. E pra começar, Dri, a gente vai começar com o que não é Ghibli também, como nós falamos bem milhões de vezes, que é justamente Náusea do Vale do Vento. Não é Ghibli por um detalhe, mas ele é. É lá, tá lá. Assim, nós não vamos nos repetir do que a gente já falou durante o cast, mas esse filme é fantástico, ele é grandioso, ele é épico, ele é forte, ele é uma ópera, quase, se você quiser colocar nesses termos. E a trilha sonora acompanha muito isso, é uma trilha sonora também imponente, é uma trilha sonora agressiva em alguns momentos, mas é uma trilha sonora muito forte, muito marcante, que eu acho que já mostrou que seria o trabalho do Joe Hisaishi ao longo de todos os filmes do estúdio, que tem essa pegada forte de serem trilhas que, mesmo nos seus momentos mais tranquilos, elas são fortes em emoção, sabe? Elas são, como dizer? Vocês entenderam que é difícil de falar essas coisas, mas são trilhas que são emocionais e que elas não deixam você indiferente. E começando por Nausicaa, que, assim como o filme, é uma trilha que também não deixa nenhuma dúvida do quão grande vai ser o filme, de qual vai ser a força que esse filme vai ter. Então, eu acho que foi o começo de toda a história maravilhosa desse estúdio e que mostrou que aqueles caras trabalhavam muito bem juntos e estão trabalhando muito bem juntos até hoje. Então, Nausicaa do Vale dos Ventos, galera. A trilha sonora dele, escutem aí. We'll be right back. belíssima música de um filme muito bom, muito tocante também, cheio de mensagens. Tia Ghibli adora passar, né? Que é o Laputa, o Castelo do Céu. Com uma música também muito legal. Pra quem já viu o filme, ele tem um início meio do começo do filme numa música. No filme vocês viram ele num trompete. Aqui vocês vão ver mais do que isso. Essa música numa orquestra, né? Com todos esses sentimentos do Laputa, que é um filme grandioso, na minha opinião. Sim. Com grandes mensagens ambientais também, de esperança, a humanidade devastada, e você tem que acreditar numa cidade flutuante, no fim das contas, né? Que o pessoal acha que é imaginação total, né? Mas é legal, é incrível, é um ótimo trabalho, um início oficial da Ghibli, né? Que vale a pena ser visto, sim. Uma ótima música também. Então, com vocês, Laputa, o Castelo do Céu, escutem aí. We'll be right back. próximo queridinho de muitos, queridinho meu, um dos meus queridinhos, é meu vizinho Totoro, o filme mais nhonhon e mais fofo, mais lindo da galáxia, certo? E assim, fugindo um pouco do que veio até agora, é uma música que é, assim como o filme, fofinha, é uma música muito bonita, uma música meiga, uma música que passa um sentimento caseiro, por assim dizer, sabe? Ela, claro, a orquestra tá lá, ela é toda grande também, toda grandiosa, mas assim como o filme, ela dá uma sensação muito caseira, muito familiar, muito gostosa. E é um filme que eu acho que é o grande filme de filme pra família do Estúdio Ghibli, meu vizinho Totoro, então assistam, escutem a trilha sonora e eu tenho certeza que vocês vão achar tudo aquilo muito fofo também, muito lindo e não tem como falar que é outra coisa além de muito lindo, muito fofo e muito massa. Então, meu vizinho Totoro, galera, escutem aí. Thank you. O próximo filme é de um filme também muito legal, muito engraçadinho também, eu gosto. É o Serviço de Entrega da Kiki. Um filme que exalta a independência das crianças, o início da maturidade, o início da grande jornada, né? Que elas têm que conhecer o mundo viajando. E com magia, bruxaria, muita diversão, com certeza, pô. Magia, bruxaria e ainda assim coisas muito reais e probleminhas reais, histórias reais. A sua maneira, né? Isso que é mais massa. É um filme que a trilha também tem um pouquinho disso. Tipo, ela tem uma parte dela que remete mais a essa magia, com as coisas mágicas e extraordinárias, mas também tem um pouquinho de coisas menores, coisas familiares, a sua rua, a sua casa, os seus amigos, aquelas coisas mais próximas de você, as coisas mais reais, mais concretas, né? É muito legal. Sim. Então, o Serviço de Entrega da Kiki, escutem aí. Thank you. próximo filme, um muito divertido, muito engraçado, com um protagonista muito louco, que é Porco Rosso, com uma trilha sonora que ela é um pouco diferente das anteriores, porque ela brinca um pouco com outros estilos musicais. A trilha de Porco Rosso, você vê que tem referências um pouquinho a blues, um pouquinho a jazz, talvez, sabe? Sim. As marchas de aquelas bandas marciais, mistura um monte de coisa pra também dar a cara daquele filme. A gente tá falando de Itália, a gente tá falando de década de 10, década de 20, então a música tem que te convencer disso. Uhum. E eu acho muito charmosa a trilha, o filme é divertidíssimo. O Marco é um dos personagens mais legais deles. É um porco extremamente safado, mas eu gosto muito dele. Aquelas crianças importunando ele, ele tentando salvar ele. As crianças não dão sossego pra ele, mas vamos ser sinceros, se você conhecesse um cara que é um porco, você ia dar sossego? Eu não daria. Um porco num avião. Um porco num avião, meu, que louco. Mas é uma trilha que começa a mostrar que não apenas de grandes orquestras se faz o trabalho do Joe Hisaishi, que ele brinca muito com muita coisa diferente, ele sabe utilizar muitos elementos diferentes, apesar de orquestra ainda ser meio que a base, mas aqui ele mostra que ele consegue misturar muita coisa diferente pra poder dar a ambiência, dar a cara dos filmes que ele, pros quais ele compõe a trilha sonora. Então, com vocês, Porco Rosso, escutem aí! próximo filme é um dos grandes trabalhos do Estúdio Ghibli, é um dos grandes trabalhos do Hayao Miyazaki, esse grande diretor do Estúdio Ghibli, e um dos grandes trabalhos do Joe Hisaishi também. Estamos falando de Princesa Mononoke. Um dos grandes épicos do estúdio. Esse filme fantástico, cheio de mensagens ambientais, cheio de críticas à industrialização, ao progresso e tal, né, que devasta a natureza, que é cego, e apesar de mostrar o lado também da civilização, mas ainda assim ele tem a mensagem mais forte do lado ambiental mesmo, viu? Sim. Com esse grande protagonista, o Ashitaka, e essa, a garota também, a Princesa Mononoke, digamos assim, né, que exato, faz o par nessa história. Exatamente. É muito bom, é intenso demais. É um filme que é muito intenso, é muito forte, eu acho que, como foi dito no cast, ele resgata coisas que a gente viu em Nausicaa, por exemplo, e a trilha sonora também acompanha isso, ela é uma trilha sonora muito imponente, é uma trilha sonora muito forte, porque é um filme que é muito intenso, então a trilha tem que acompanhar também, e nisso, o trabalho dele serviu pra também fazer com que as pessoas sintam o impacto da história e não fiquem indiferentes, tanto é que muitas pessoas, inclusive, nos mandaram e-mails quando comentaram, dizendo que o Mononoke é um dos, sempre colocando o Mononoke como um dos favoritos, sempre falando muito dele. Eu tenho certeza que muito disso se deve também à trilha sonora, que torna esse um filme inesquecível, um trabalho inesquecível do Joe Hisaishi, que por si já é um cara fantástico com trabalhos maravilhosos. Então, com vocês, Princesa Mononoke, escutem aí. Thank you. o próximo. Queridinho de geral, queridinho meu, do Tente, queridinho de todo mundo nessa porra, A Viagem de Chihiro. Mais especificamente, uma das músicas mais lindas de filme que eu já escutei na minha vida. Deixamos isso muito claro, eu não vou me repetir, mas é um filme extremamente bonito. E nessa trilha, uma coisa que eu gostei muito, que foi, novamente, a exploração de outras coisas que não apenas instrumentos orquestrados, uso de orquestras, instrumentos ocidentais. Aqui o Joe Hisaishi começou a usar instrumentos tradicionais japoneses que, combinados com a orquestra, deram uma ambiência muito grande, muito forte pra esse filme, entendeu? Te coloca muito dentro da história e é sutil, não é uma coisa exagerada, não é como se colocasse uma música que é totalmente com instrumentos tradicionais, mas tem os que são adicionados, que são colocados no meio da música. Essa combinação torna mais fácil, de alguma forma, você se imergir naquele universo. Essa música especificamente, como eu disse, é uma das mais bonitas, é uma das mais inesquecíveis, é provavelmente uma música que todos vocês sabem exatamente qual música que é antes mesmo da gente falar, considerando que aqui a gente tá tratando principalmente das trilhas instrumentais, que é onde Joe Hisaishi realmente mostra tudo que ele sabe fazer. Então, é uma das músicas mais marcantes de todas as trilhas sonoras. Eu não, realmente não tem como eu falar mais sem me repetir muito, então eu só peço, abram o coração e escutem, porque essa música é do caralho. Só digo uma coisa, Viagem de Chihiro é um filme fantástico, e a trilha sonora dele é fantástica também, né? Então... Exatamente. E até hoje eu tenho muito medo de tudo daquele filme. Bom, mas A Viagem de Chihiro, escutem aí. próximo filme é outro grande trabalho do Estúdio Ghibli, outro grande trabalho do Hayao Miyazaki e do Joe Hisaishi, com certeza. Estamos falando do O Castelo Animado. Esse grande filme, injustiçado no Oscar, uma pena. Mas que a gente adora ele, a gente adora a protagonista Sophie, e o protagonista também, apesar de ser mala. Ele é um escroto, mas todo mundo ama ele. Mas a gente shippa ele no casal, né? Ah, mas como não, né? É um daqueles... Brinco sempre que tem casais que a gente não precisa shippar porque eles se shippam sozinhos. Esse é um grande caso, entendeu? Esse é um dos que eu mais shippo da Ghibli. Quanto ao Oscar, é aquela coisa. Ele pode não ter ganho, mas o Oscar do nosso coração, esse certamente tem. Pois é. E essa música aqui, né? Que tem uma composição parcial do Joe Hisaishi, né? Ele tá envolvido. Essa música que vocês vão escutar também. Uma música muito adorável, muito intensa, muito forte. Que é muito gostosa de ser escutada também, galera. É uma trilha muito bonita, é... Sim. Nossa, é um dos mais encantadores também. É um que também combina problemas reais e magia e bruxas e guerras e... Na crítica à guerra. Machinas que dão errado. É lindo, sabe? Como que as coisas tão diferentes conseguem ser combinadas e de alguma forma a trilha sonora transmite isso também. É muito interessante. Pois é. Então, O Castelo Animado, galera. Escutem aí. filme. Ah, o que dizer desse próximo filme, além de dizer que é a coisa mais fofa, colorida, maravilhosa, linda que esse estúdio já fez em muito tempo. Ah, e o que dizer da trilha sonora dele, então? O que dizer da trilha sonora, que assim, é a fofura em forma de música. É. Claro que a gente tá falando de Ponyo, claro que a gente tá falando daquela explosão de cores e fofura e risadas e... É como se alguém pegasse um daqueles livros de criança que tem aquelas imagens pop-up e abrissem na sua cara. É essencialmente isso, Ponyo, só que é um filme e tem uma música muito linda que acompanha tudo isso. Aqui vai ser a única música cantada dessa playlist, vai ser essa por uma razão muito simples. Não tem como a gente escolher outra música, porque essa é a mais importante, a mais bonita e a mais marcante da trilha sonora do filme como um todo. Do mesmo jeito que Totoro, é um filme pra você ver com a sua família, é um filme pra você ver com seus irmãos, com a sua mãe, com todas as pessoas legais que você conhece, com todas as pessoas importantes, é um filme pra você ver com a sua família, porque ele é uma história de família, e é fofinho, e é engraçado. Mas mais do que isso, a trilha sonora dele, ela também tem isso de remeter um pouco a essas coisas mais infantis, essas coisas muito mais fantasiosas do que os anteriores, inclusive, porque enquanto Castelo Animado e Viagem de Chihiro ainda tinham contato com problemas muito reais, a gente tá falando de uma história completamente de fantasia, um mundo de fantasia pra crianças, só que nós adultos também somos autorizados a entrar nesse mundo e a gente também se sente parte dele, que é uma coisa muito legal. E a música que a gente escolheu pra fazer essa playlist também traz isso, porque ela é bonitinha demais. Quem escutar vai lembrar de todas as músicas infantis que escutou ao longo da vida toda, que ela resgata essa memória, certo? Sim. Ponyo, Ponyo, Ponyo, Ponyo, Ponyo, Ponyo. Então com vocês, Ponyo, escutem aí. O próximo filme é o último trabalho do Hayao Miyazaki. Por favor, volta. Please. Mas é um projeto que ele queria fazer, né? Um projeto não, é um tema que ele adora, né? É um filme de aviação. Estamos falando de Vidas ao Vento. Vidas ao Vento, Caseta Tinu. Que é um filme muito mais realista que os anteriores. Pony e Vidas ao Vento são dois extremos. O Vidas ao Vento é bem mais realista que os demais e o Pony é completamente fantasioso. Sim. Embora, como eu falei naquele podcast, o Vidas ao Vento é bom, é muito bom. bom, mas na minha opinião ainda ele, eu acho o mais inferior de todo o trabalho do Hayao Miyazaki no Ghibli. Mas é uma opinião pessoal minha, né? É, assim, ó, como eu disse também, eu imagino que ele tenha feito o que ele quis. Sim. Então, acho que as pessoas que são muito boas no que fazem, chegam a um ponto da carreira que elas podem fazer a porra que elas quiserem. Que elas podem fazer o que elas quiserem e a gente sabe que não vai ter erro. Sim. Eu acho que foi o grande ponto do Vidas ao Vento. É a história que ele queria, sempre quis contar. É a história que ele finalmente estava pronto pra contar, que ele finalmente tinha espaço e liberdade plena pra poder contar. E é isso, eu acho uma coisa muito válida. Eu gostei muito porque como você conta história, ao mesmo tempo que você traz fantasia, ao mesmo tempo em que você, mesmo tratando de um assunto e de uma época que é extremamente delicada, você consegue tratar isso de uma forma que, ao mesmo tempo, não banaliza, mas também não choca. Isso eu achei legal. A trilha dele é uma trilha muito bonita, uma trilha talvez um pouco mais sóbria do que as outras, eu não sei. Ela não é vibrante como Ponyo, ela não é cheia de misturas como Porco Rosso, mas é uma trilha que realmente acompanha bem o filme. É uma trilha muito bonita. Eu acho que é, dá pra gente resumir assim, é uma trilha extremamente bonita, é uma trilha muito delicada, combina muito com o filme, justamente por ter essa mesma pegada. É tocante e é sério, mas não banaliza, não faz de conta que tudo é bonito, e a trilha realmente dá o background pra você entender que é essa mensagem que o filme quer passar. Ah, eu já digo logo, Vidas ao Vento é melhor que Frozen, talvez. Ah, isso nós vamos morrer dizendo. Aos fãs do Frozen, por favor, vocês me desculpem, mas foda-se, com todo respeito devido. E é isso, é um filme muito bonito. Então com vocês, Vidas ao Vento, escutem aí. finalizar, um trabalho que não é do Hayao Miyazaki, mas foi feito com tanto cuidado quanto, que é O Conto da Princesa Kaguya, que foi feito pelo Isao Takahata, mas com a trilha do Joe Hisaishi. É a primeira vez que os dois trabalharam juntos. Em tantos anos de Estúdio Ghibli, a primeira vez que os dois trabalharem juntos é bem... Pois é, né? Bem no finalzinho. É bem interessante. E aqui a gente vê que ele abraçou mais essas misturas, certo? É uma trilha que também tem muito de instrumento ocidental, de orquestra, mas considerando até a temática do filme, não teria como ele não explorar instrumentos tradicionais japoneses, estilos de música. E mais uma vez ele consegue fazer essa mistura de uma forma fantástica. É, até porque O Conto da Princesa Kaguya é de uma história clássica no Japão. É uma das primeiras histórias escritas no Japão. Uma história muito conhecida, né? Da garota nascida de um broto de bambu que foi gerada pelos deuses e destinada a ser uma princesa, a maior princesa de todas. E ela não quer nada disso, só quer viver a vida normal dela. É exatamente. Bonito, é movente e a estética de imagem dele, nossa, é muito gostosa de ser visto. Exatamente. É grande pra caramba esse filme, mas é muito bom. É um filme que a gente, nesse ponto que a gente percebe que muita gente, até a gente achou estranho. Quando a gente lançou as dicas pro cast de Ghibli, a maior parte das pessoas não falou Ghibli, falou Hayao Miyazaki. Uhum. Esse filme prova que tudo aquilo que vocês amam no trabalho do Hayao Miyazaki não quer dizer que se ele parar, o estúdio não vai ter mais tudo aquilo. Que é um trabalho coletivo e que as pessoas lá entendem bem do riscado também. Que o Conto da Princesa Kaguya é uma prova disso. A gente pode não colocar ele no topo da nossa lista do lado de Chihiro, Mononoke, sei lá o quê. Mas a gente não pode esquecer que dentro daquele estúdio as pessoas aprenderam umas com as outras. Então acho que o legado dele tá mantido. E esse filme é uma prova disso. Pois é. Até porque a gente mostrou que o Joe Hisaishi tem uma sensibilidade incrível pra conseguir transportar pra filme, pra som, pra música, os sentimentos de um filme. Mais uma vez ele provou isso, certo? Sim. Bom, então galera, estamos terminando essa playlist com essa última grande obra do Joe Hisaishi. Esperamos que tenha outras em breve, porque o cara é bom demais. Sim, dele com a Ghibli. Esperamos que o Estúdio Ghibli volte logo com ótimos filmes. Volta que logo. O senhor Hayao Miyazaki volte logo dessa aposentadoria que ele fala toda hora. A 15ª aposentadoria desse filho da puta. Pois é, e que venha o Joe Hisaishi junto nessa história toda. Com certeza, com certeza. Então galera, muito obrigado por terem escutado, certo? Mandem sugestões de playlists, nós adoramos as sugestões de vocês. Mandem compositores, mandem séries de filmes, mandem do que vocês querem que a gente fale de trilha sonora e nós estaremos com os corações abertos pra poder atender os pedidos de vocês, ok? Pois é, então O Conto da Princesa Kaguya, escutem aí e falou galera. Falou, até mais. Beijos, tchau, tchau. Fui, escutem aí.